jeito, minha maquiagem me seca de cima a baixo, louca pelo meu style. Mas se liga, nega, que de mim não vai ter outra. Quando Deus me fez, disse, desce, arrasa, Carol de Souza. Arrasa tudo o que cê acha errado. Começa pelas vadias em cima do seu namorado. É fato, ele tá ligado, porque já aconteceu. Dá um mole pra ele pra mostrar que são melhor que eu. Mas sou, mas eu e acho dele também. Se a carapuça serviu é pra você mesma, meu bem. Que tá se corroendo, a sua inveja tá crescendo. Tá tremendo que eu tô vendo, isso porque cê tá devendo, né? Mas eu não, tô na minha bem tranquila, fazendo som com as amigas e sendo orgulho pra família. E a mina olha pra mim, não copia, se inspira. Eu te desejo amor, mais amor porque você precisa. Te desejo amor, mais amor porque você precisa.